Salvador, agora no site no 5. 1605, conforme autorizado, vigilância. Salvador, gol no 7, no 5. Eu pedi 158, 4 horas 35 minutos, alterando com o fim. Santo 35 no 7, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 14, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, Santo 35 no 7, bom dia. Solo 355 no 4 para o táxi, com o POB 58, 4 horas de autonomia, terra na Salvador. 55 no 4, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 14, bom voo. Gente, táxi via Juliette Alfa, quando pronto, torre 186, no 55 no 4. Solo Salvador, bom dia, Tantris 1953, cliente da Golf, para autorização Galeão 360. São 3153, Galeão, autorizado 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857. Controle 119, decimal 8, aciona 5120. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita, saída da AEL, transição Leda após voa Bidev. Ingressa Upper November 857, controle 198, aciona 5120, TAN 3153. Protejamento correto, champion, pushback, acionamento, TAN 3153. Camarada. Vicente do tráfego. Rio 5973, decolada 06, 1098, é o controle, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, transfere. Rio 5973, conforme autorizado, vigilância, POCA 310. 101, conforme autorizado, na saída Puca, Aracaju, 310. Poderia coordenar junto com o centro para levarmos direto a Aracaju, senhor? Ok, aguarde. Só escuta aguardando. And Victor Bravo Tango Bravo is established on the localizer. Do you have your runway sight? Negative, still a bit hazy out there, but that's starting to come in. Okay, continue approach and call tower 118.6, Bravo, Tango, Bravo. Victor Tango, Bravo, go on the tower and continuing, roger. That's right, 118.6. Hello Salvador Tower, Victor Papa, Bravo, Tango, Bravo with you on the ILS, runway 10. Okay, Victor Papa, Bravo, Tango, Papa, is land gear down, lock it. Gear down, roger. Confirmed, and confirmed clear to land. Not yet. Is land gear down, Lockett? Affirmative, Victor Tango Bravo. Roger, have the traffic in sight. The wind is 030 degrees with 03 knots. Clear to land, runway 10, Victor Papa Bravo Tango Bravo. Clear to land 10, Victor Tango Bravo. Torre Salvador, bom dia. Tá 35 no 7, não pode esperar da 10, pronto. Visual com tráfego, agora passando marcador externo, posição de aproximadamente 11 para 12 horas. Afirmativo, agora o Martins Neto Romeu está tá no visual com tráfego, está passando através do parque de Pituaçu e vai manter 500 pés na vertical da linha paralela, condicionando ao tráfego. Qualquer coisa, qualquer problema, eu afasto do setor e retorno, ok, controle? Positivo, mantenha a separação visual com o tráfego, Mike, Juliette e Romeu. Mantenha a separação visual, Romeu. 6605, chame Recife agora, 1260. 260, voo no 605, obrigado, bom dia. Voo no 605. Dia. 0 solo, frequência livre no corte, até a próxima. O TAM 3859 é possível voar o externo? 517 ali mantém, capixeiro 10. Ali mantém 10, tá 357. 3859. Salvador Approach, morning 31316, passing out 280, descent to 160. Information Hotel. São 3153, autorizado, chame táxi. Tem reportado 63153. 5-0 arrive, and accept Spongebuster, and if possible, or if available. We are required to maintain high speed and find a field of intersection. Maintain both speed at your discretion. At discretion on speed and maintain bomb. 35316. Salvador, tá 3859. Proponho o cancelamento. Vai prosseguir visual para o circuito. Ok. Contact now 12 on the small niner. 129er, Victor. Presente, descendo para a atitude de tráfego, 1014 é ajuste. Total respiratória, 1014, circuito de tráfego, tá 3859. Kilo to apron 3. E agora 186. 186, tá 3859. Torre Salvador, bom dia, é o TAM 3859, está na base da pista 10, visual com o campo. TAM 3859, reporte passando o marcador externo, baixada travada, altímetro 1014, no 014. Quartará estabilizado, passando externo 3859. Torre Salvador, 4, pode ficar na 1, 0, 4. Trip 5, 5, 1, 4, fugir, mantém o ponto, espera, ok? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, reporte a linha de pronto. Contará, 735 no 7, ao Zuno 4, decola 109.8, controle, bom voo. 109.8, 35 no 7, boa. Controle, Salvador 3597 da TAM decolou na frente do... 3597, conforme autorizado, vigilância. Sando externo, baixado e travado. 5594, livre decolagem no 0070 graus, com 05 nós, é o vento. Dan 3859, continua aproximação, guarda pista livre, 1014 no altímetro. 1014, aguardando pista livre, Dan 3859. Estão no 0, no ponto de espera, torre 119, decimal 612, ajuste no 0, 114, bom voo. Via Juliette Alfa 286, com 10114, Dan 3153, bom dia. Dan 3859, livre pouso 10, vento 060 graus com 04 nós, checa o trem. Livre pouso, pista 10, Dan 3859. Baixo travado, confirmando? Afirmo, baixado e travado. Trip 5514, os 15 decola, 1098 ao controle, bom voo. 1098, grato, obrigado. 685, muito grato, senhor, bom dia. Dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5514. 5514, Conde 190. A Conde 130. 190, confirme o 130. Foi coordenado 130 com o Sobras. 130 autorizado. Seu solo foi o 18, 121, decimal 9 agora. 1219, 3859, bom dia. Solo Salvador, bom dia, é o 3859. 3859, bom dia, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, ingressa no pátio principal, posição 7. Alfa Kilo, pátio 3, para a posição 7, o 3859. Sim, só confirmando posição 7 do pátio principal, ok? Então 3859. 7 do pátio principal, tá 3859. Now cleared pelo intersection. Down 2000, instrument 104, in the airport established, localized. Start 1014, cleared to 2000 feet, and crest, and cleared to pelo intersection. Thank you, 35316. 953. Salvador Salvador, Hotel Yankee. 58-02-13-4-2. Diglog 9871, Galeão 360. Correto. Ciente, autorizado Galeão, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 1-1-9, decimal. 8, aciona 5102 no transponder. Só confirma pra mim, Dael, Leda, qual é a outra? Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Autorizar 3600 para o Galeão, abrindo 50. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev. 19-8, controle de saída, 102 transponder. Cotejamento correto, sendo pronto, pushback, treinamento, pátio 3, vai aí, log 9871. Tá, já tá pronto o log 9871 para pushback. Gente, apenas atentando ao Airbus da TAM, que encontra-se agora no pátio 3 e vai ingressar no pátio principal. Autorizado, chame táxi, pare, log 9871. Atentando ao aeronave da TAM, vai ao pushback, com cautela e chamar a próxima. Zona 53 aos 21, 1098, controle, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Coach Pride, for you 16, we are cleared to ILS X-ray, sir. That's right, clear the ILS, report established localizer, coach. I'll be established to Pride 316. Controle, Salvador, bom dia, Zona 3153. 3153, conforme vigilância. Conforme vigilância, 3153. 3517, Recife agora, 260. 260, 3517, boa. Boa. Flight 316 now steps localized. We are in VNC conditions and runway inside. Okay, complete approach, call tower 118.6. 118.65316. Positivo, Romeu. Salvador Tower, good morning, 35316, land here, Gunner Lock 3 Greens. Call Tower 118, decimal 6, do you copy? 6, good day. And Salvador Tower now, 35316, on a final established for ILS. Let me get that unlocked. Good morning, sir. Good morning, trip 5316. Have the traffic in sight, cleared to land runway 10. The wind is north with 04 knots. Clear to land runway 105316. Alô Salvador, bom dia. TAM 31179 para Guarulhos. TAM 31179 Guarulhos, nível 340, informação hotel, aguarde cópia. Ciente da hotel, está na sua escuta. Ciente, prepare a Dael. Obrigado. Ok, Romeu, prossegue na baixa do fiscal. Para os horários, postas aos 07, diagonal 45, diagonal 45. Zono 53, Recife agora, 260, bom voo. Recife 1260, obrigado, bom dia. 3 a bordo. Gente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 114, bom voo, Varig Log 9871. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, 1862. Good job, sir. So long. 121-35316. Good morning, sir. So long. So long. Tip 5316, taxi via Alpha Kilo to April 3. Good morning, Mademoiselle, 35316, located and straight ahead via Alpha Kilo, 8.3, 5316. 5316, after April 3, April, mid-April, remote 13. Alright, passing April 3, continue to mid-April and proceed to remote 13, 5316. TAM 31179, pronto, cópia. Prossiga, 3179. autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Midev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8 e aciona 5137 no transponder. Copiei 3179, 340 para Guarulhos, aprovado, Upper Whisky a 50. Decolamos da 10, direita, na Adael, Leda, Midev, 19.8, opera o controle, acionamos 5137. Cotejamento correto, estamos prontos para o pushback, acionamento, posição meia dúzia, estamos 3179. Isso, reporto já. Afirmativo, reporte com então quando pronto. Vigilante, arrumei o controle. Na escuta. Tô indo aqui, galera, abraço. Falou, deixa um abraço pra você. Abraço, tá voando no quintal de quem aí mesmo? Oi? Bom, Matilante Rafael, mantendo sobrevoando na cidade de baixo. Positivo, sobrevoando o quintal. Fiscal, baixa do fiscal. Positivo. Ô, logo 9871, tá pronto. Afirmativo, a linha decola pistão 0, vento 020 graus com 059, Varag log 9871. A linha decola 13, main apron, 3P5316. Bow Eagle. Head now to traction back side, change again to 13. Okay, main 13, 3P5316. Bye-bye. Confirmando, chamando o solo. Papa Romeo Índia November Alpha, ainda não possui seu plano no sistema, confirme a EOBT. Eu vou checar com a sala IS, aguarde cópia, Índia November Alpha.